A sociedade vivia aqui os transtornos, muitas vezes a desordem. E muitas vezes, não por falta de coragem, não por falta de determinação do policial que aqui passou, por falta de condições. Eu lembro de um exemplo aqui, uma pessoa assaltou o posto de gasolina e o carro que foi em busca dos assaltantes não chegou a acompanhar uma moto, porque o carro não tinha condição menor do pessoal, do policial trabalhar. Então, a partir desse momento, eu tomei uma decisão. Foi de lutar para que a delegacia, para que a nossa cadeia pública, ela sofresse reforma, para dar condição ao policial, e comecei a lutar pela questão do transporte para cá. Tive Iguatu, e lá nós conseguimos duas viaturas fazer uma, como eu falei hoje em Mombasa. Eu quero a outra viatura de volta aqui, se Deus quiser, para que a gente possa ter de volta uma viatura em Picuã. Mas como o senhor me falou da dificuldade, eu entendi, deixa mais uns dias em Mombasa. Porque Mombasa realmente, a gente sabe da necessidade e não tem mesmo, não veio outro carro para Mombasa. Foram 39 viaturas que o governador determinou para o Estado e como nós já estávamos inscritos, como passa por um processo de licitação, essa foi nossa vez. E eu não abri mão. A UFAM sabe disso, os vereadores sabem disso, e nós fomos para cima. Fomos para a luta e fomos para trazer esse carro, que é o carro da sociedade de Piqué Carneiro. Agora, para isso, nós ouvimos o Major Dionísio falar. É preciso a sociedade contribuir. A cidade está aí, muitas ruas assaltadas, quase 100% sinalizado hoje as ruas de Piqué Carneiro. Mas é preciso a sociedade se conscientizar que tem duas mãos, uma de ir, outra de vir. É a questão do direito, é a questão da cidadania. E é preciso aprender a praticar. É preciso que a sociedade contribua com a polícia. A polícia não adivinha nada. A polícia tem que ser amiga da sociedade. E a sociedade tem que ter a convicção que tem um policial e ela realmente possa confiar, que ela possa passar seus segredos. As suas palavras, eu comentava com minha esposa, que é de Mombasa também, hoje, eu estive em Mombasa, e eu vi pela primeira vez um trânsito fluindo de forma organizada. Quer dizer, é preciso que a gente tenha essa consciência. Hoje mesmo a gente foi ofertado para a gente discutir a questão da segurança, a questão do trânsito, a questão de orientação para o trânsito. E nós vamos contratar pessoas e vai vir para dar treinamento. E esse treinamento vai ser aberto a voluntários, a mototaxistas, a motoristas, para que eles possam entender que é necessário hoje seguir as orientações. Ou está bem fácil aí. Uma pessoa, aconteceu um acidente, você chega lá e identifica logo quem estava na mão, quem estava na contramão. Não tem mais como fugir. Então, a gente está criando os ambientes. E a polícia hoje chegou aqui para completar essa ambiência que nós queremos. É como ele colocou. Nós não queremos aqui policial para agredir, policial para bater em ninguém. Mas nós precisamos de policial que o povo aprenda a respeitar. Que o povo respeite o policial. É para isso que Piqué Carneiro precisa. Piqué Carneiro é uma cidade pacata, é uma cidade ordeira, mas a segurança faz parte dessa história, da necessidade que nós vivemos hoje. Pois, Major, nós vivemos num mundo e Piqué Carneiro não está fora dele. Onde nós precisamos estar de olhos abertos. Porque a droga está aí também. A droga está sendo uma das grandes molestas, eu acho que da vida dos pais de famílias. Porque muitas vezes os filhos entram, se viciam mesmo, né? E aí, onde está o caminho da perdição? Aí nós precisamos usar de toda a sua sabedoria, de toda a sua inteligência, para que a gente possa frear, para que a gente possa barrar esses traficantes, esses criminosos que estão invadindo o nosso município. senhor pode ficar certo. Tudo isso está acontecendo também aqui em Piqué Carneiro. E para isso é preciso ter coragem, é preciso não aceitar, é preciso dar o grito da independência. E hoje o policial está aí para enfrentar esse desafio. Mas mais uma vez voltando a dizer, o policial não adivinha. É preciso a compreensão da sociedade. É preciso que a sociedade contribua para que a gente não possa continuar nesse anonimato. Só ouvir falar, não ouvir dizer, mas nunca tenha certeza do que está realmente acontecendo. Então, como prefeito desse município, eu me sinto nesse momento feliz, porque parte daquilo que eu me comprometi com a população está realmente acontecendo. Eu estive em Fortaleza e o nosso Pró-Cidadania, há um ano e meio, quase dois anos, ele foi desativado. Mas nós mantivemos o programa com recurso municipal. Nós enfrentamos, nós mantemos todo o Pró-Cidadania de Piqué Carneiro com recurso municipal. Então agora, a partir do meio de final de fevereiro para o início de março, nós vamos assinar um novo convênio. E para quem acredita e para quem tem sorte no que investe, me parece que o governo do estado vai devolver todo o recurso que foi aplicado pelo município ou pelos municípios que tiveram coragem de bancar. O governo vai devolver aos cofres do município os municípios que investiram no Pró-Cidadania. Então nós vamos receber, se Deus quiser, de volta. A viatura do PRO vai continuar aqui. Os nossos agentes vão sair de 10, vão para 12 agentes de Pró-Cidadania, que eles muitas vezes apoiam as ações da Polícia Militar. E nós queremos que cada vez fortifique mais essa aliança. Nós precisamos que o Pró-Cidadania, a partir de então, a partir dessa nova condução, ele receba as orientações para que ele possa ajudar, para que ele possa organizar o trânsito de Piqué Carneiro. Aí nós vamos precisar do apoio dos comerciantes, que é o centro, é o foco. Tem momento que você não tem como trafegar no centro. É porque eles querem? Não, é porque está faltando orientação. E essa orientação chegando, vai acontecer. Nós vamos criar área de estacionamento, onde vai ter as áreas para estacionar os carros, onde tem a área para estacionar o carro maior, onde tem a área para estacionar motos. Então nós temos várias áreas ali onde pode ser disponibilizado para tudo isso. É preciso só organizar. Então logo após o carnaval, Major, e aí já fica o nosso convite, nós vamos ter um seminário de sensibilização à segurança pública e ao trânsito local. Porque nós queremos começar a trabalhar organizando, mostrando aquilo que é possível ser feito, orientando aos nossos amigos aquilo que é necessário ser feito. Então nós tomamos essa decisão, vamos convidar as igrejas locais, vamos convidar a Câmara dos Vereadores, os nossos secretários, a sociedade local, para que a gente possa discutir a questão da segurança e do trânsito. Porque esse é o primeiro momento, mas nós vamos ter um momento muito maior. Vamos ter um momento onde vai se raio, onde vai se explicar, e aí as decisões vão sendo tomadas. As decisões vão sendo tomadas. E aí, é como se diz, quem direito tem, quem direito anda, né? E aí nós vamos pedir mais uma vez a compreensão da sociedade, para que a gente possa fazer o trabalho que a sociedade cobra. Ela quer, que ela cobra. Quantas mães de família não procuram a gente para trazer seus reclamos? E muitas vezes o prefeito, muitas vezes o vereador, muitas vezes o secretário, o pessoal chega e coloca tudo o que está acontecendo. E você fica ali, vai fazer o quê? Às vezes o pai coloca, a família coloca, por Nossa Senhora, não diga que eu lhe disse isso, não. Mas é penoso a gente saber que está acontecendo tudo isso. Mas é necessário você tomar a decisão. E a primeira decisão que tem que ser tomada, tem que ser estudada, é essa daí. Esse caminho. Ou você não pode pegar sua moto e sair por aí, tomar uma moto dentro da cidade, tomar uma moto no sítio aqui logo perto da gente, acho tudo bem longe. É tiveram desafio de atirar do cidadão. Tu imagina como é que está essa coisa, né? Então é preciso mesmo que a gente entenda que a polícia vem e que vai exercer seu papel. E que o político, o prefeito e que os vereadores têm que entender, que os dirigentes sindicais têm que entender que esse é o papel da polícia, né? Porque se o vereador ficar, não deixa não, não faz não, o prefeito não, rapaz, deixa pra lá. Aí não vai acontecer nada. Nada do investimento que tá aí, como ele colocou, quase 200 mil reais de investimento. Tá aí a cadeia pública no ponto reformado. Quer dizer, se não procurar entender que é necessário uma ação ágil, aí a coisa não vai funcionar. Mas confiando nas suas palavras, deu para entender muito bem o recado. E esse é o pensamento do nosso secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. É manter. E eles vão ter também os momentos, ele não revelou aqui, mas já está acontecendo. Eles vão ter os momentos onde eles vão chegar em Piqué Carneiro, onde eles vão chegar em Bicuã, vão chegar em Mungu, e cada lado da pista vão invadir, sem dizer dia e nem hora. Porque somente assim vai dar mais tranquilidade às nossas famílias, vai dar mais tranquilidade à sociedade de Piqué Carneiro. Eu quero mais uma vez aqui, em meu nome, em nome da Graça, em nome dos vereadores, em nome de cada um que faz a sua família de Piqué Carneiro, agradecer a esse comando, né? E pedir força, pedir ao Poder Supremo, né? Que ilumine cada vez mais para que a gente possa ter 15 milhões na segurança de Piqué Carneiro. Muito obrigado.